clones da sofrência. A gente tinha combinado que já tava tudo errado, que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh, oh, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. De perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh, oh, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. A gente fez amor, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido.